cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Boa Nova. E hoje temos uma estreia. Quando digo estreia, reporto-me à pessoa que, com quem iremos falar. Sendo que o GNR, Grupo Novo Rock, naturalmente já não é a estreia aqui. Quero que dê respeito à Boa Nova. Há uma entrevista anterior, pelo menos a que eu me recordo, uma vez que já fui o que fiz, ainda que fora deste âmbito deste programa, e aí estamos a recuperar um trabalho de 2002, na altura com o Rui Ganinha, a propósito do lado dos Cisnes. E mais recentemente, embora esse recentemente já tem quase 7 anos, reporto-me ao trabalho que fizemos na altura com o Jorge Romão, do trabalho do concerto do GNR aqui na cidade de Coimbra, ou seja, no estado da cidade de Coimbra, a propósito do concerto na altura com a banda da GNR. E recordo-me de facto dessa conversa e o quão interessante foi que alguns ouvintes da Boa Nova na altura ganharam bilhetes para ir assistir a esse concerto. E eu próprio estive lá e recordo sempre com saudade. Pois bem, eu quando digo que é uma estreia é porque hoje temos um dos três vértices do GNR para conversa. Isto a propósito do novo álbum, Caixa Negra, e hoje temos então assim o Tauli César Machado, que se disponibilizou para falar aqui com os ouvintes da Boa Nova. Antes de mais, Tauli, bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, junto da Serra da Estrela, a Oliveira do Hospital. Não, muito obrigado. Tauli, pois bem, Caixa Negra, desde logo, enfim, e no momento em que gravamos já há muita coisa escrita sobre este álbum, toda ela muito... Eu ia dizer generosa, mas não, quando digo generosa é só no sentido que tem sido das melhores críticas que eles podiam ter, mas toda ela merecida, no nosso ponto de vista, e já o ouvimos e demos a ouvir aqui a colegas também aqui na Rádio Boa Nova, o próprio enfim, site Espalha Factos, que teve géneros aqui na Rádio Boa Nova, também lhe foi muito interessante a propósito deste álbum, naturalmente satisfeito com aquilo que tem sido dito sobre este Caixa Negra. Sim, as pessoas têm sido simpáticas e as críticas também. Se calhar foi um disco feito de uma maneira muito simples, um disco feito por nós, pela primeira vez com o nosso selo, com a nossa editora, feito no nosso estúdio, feito só por nós os três, não recorremos a músicos convidados. Tivemos os três em estúdio apenas com o produtor. E se calhar por esse facto é um disco muito genérico, correu muito bem por causa disso. Não houve, às vezes, corre-se o risco de descaracterizar ou desvirtuar o som quando se trabalha com muitos músicos convidados. E talvez por esse facto, penso eu, que as pessoas gostem muito do disco, é um disco muito genial. Deste mau tempo, da qualidade do ar, diz que estou mais calmo e com a mão a tremer, mas é com outra que vou disparar. Sai-me da frente para eu disparar. mais calmo, com as mãos a tremer. E é por aí que vamos, precisamente. Disse bem que é um disco muito GNR. Então quem será o comprador, ou melhor, quem irá ouvir este disco e irá acompanhar os concertos de apresentação, que já estão marcados para mais lá para o mês de outubro, mas quem será efetivamente aquele que está neste momento a ouvir e a gostar de GNR? Estamos a falar daquele pessoal que acompanha estes vossos quase 35 anos de carreira e que se recorda de Popless e álbuns anteriores. Ou também teremos aqui aquele pessoal mais jovem que agora se identifica com o vosso estilo musical? Isso é sempre uma incógnita. Exato. Eu sei que nós temos uma legião de fãs que nos seguem por muito lado e às vezes não são as pessoas que vão aos concertos. Há uns que só compram os discos, outros só vão aos concertos e outros que fazem as duas coisas. Mas nós que... A ideia disto, quer dizer, e era bom se assim fosse, era que houvesse pessoas novas a chegarem a nós, não é? E a comprarem o disco pela primeira vez. Isso aí é que seria uma aposta ganha, né? Claro. Ter pessoas novas a quererem ouvir GNR. Eu penso que há essa curiosidade, como tens chegado às vezes, acho que há curiosidade de pessoas que não ouviam GNR, pessoas mais novas, e que estão a descobrir agora com este disco. Isso é muito importante para nós, não é? É quase como um começo, não é? Isto é como voltar para nós é quase como voltar a renascer outra vez, é nascer outra vez, não é? Daí a buscarem também um vosso... E contemporâneo em termos de idade também, o Mário Barreiros, para vir a produzir este disco. É, o Mário Barreiros é um excelente produtor, dos melhores que nós temos aqui. É verdade. E um excelente músico. O Mário Barreiros já tinha trabalhado connosco, não um disco inteiro, mas tinha trabalhado num disco tributo aos Chutes e Pontapés, produziu uma faixa connosco, e depois numa coletânea, produziu duas músicas, uma música que é o Inferno, a música do Roberto Carlos. Exato. E outra que é a continuação, produziu só dois mil, e houve sempre a vontade de trabalhar com ele. Um disco anterior, ele tinha sido a primeira escolha, mas não estava disponível, porque estava com outro trabalho, e agora conseguimos, que era uma ideia já de há muito, dele também, de querer trabalhar um disco, e correu muito bem, realmente. É um produtor fantástico, é um guitarrista tão bom ou melhor, ainda como produtor, que ele também gravou no disco. Foi correu muito bem, e eu espero, porque não, no próximo disco trabalhamos com ele outra vez. Acho que equipe ganha no semestre. Exatamente. A caixa negra tem lá coisas que não revela a ninguém. Não lembra o diabo também. Caixa negra tem uma altura que não convém a ninguém. Afetam e assustam também. E há quem lhe chame agora, a propósito do trabalho vir a ser lançado pela Indifada, portanto, de algum modo vocês querem controlar também esse aspecto, e daquilo que já li sobre o vosso entendimento sobre este disco e daquilo que têm feito até aqui, de algum modo há uma sensação menos boa sobre as coletâneas que foram lançando. Este disco é um bocado essa resposta? Não, isso, realmente há algumas entrevistas que falam um bocadinho disso, e o aproveitamento de alguns seus colegas seus a puxarem um bocadinho por isso. O que acontece, o que nós explicamos às vezes, a vantagem de estar com o negócio por conta própria, como o nosso, ter uma editora, nós temos o nosso timing, que às vezes o nosso timing não é o mesmo das editoras. Eu percebo perfeitamente, porque uma major, como a Ana, que trabalhou connosco durante anos, tem uma série de artistas, desde nacionais e internacionais, e tem que cumprir calendários. E às vezes o calendário deles não é o nosso, nem o nosso é o deles. Isso acontece. E há aquela, às vezes, é o mais fácil tentar usar o catálogo. Eu acredito que eles gostem muito do nosso repertório antigo, mas eu acho que se usou e abusou um bocadinho do catálogo antigo em coletâneas. Algumas são consentidas, outras não. Há outras que nós nem sabemos na hora, apenas nos comunicam que vai sair uma coletânea ou alguma coisa qualquer. Mas o disco anterior tenho que dar pelo nome de Voos Domésticos, e isso é uma coisa consentida. Nós queríamos fazer um disco ao vivo na altura com o espetáculo que nós ainda estamos a fazer, que é o Afetivamente. Eles não gostaram muito da ideia e acharam que era melhor fazer versões de coisas. Nós ainda conseguimos lá meter algumas músicas que realmente são iguais ao que estamos a fazer neste espetáculo do auditório, Afetivamente, e outras não. Não era o disco que nós queríamos, mas foi um disco consentido. Houve aqui num. Ninguém se enganou. Voltas ao cão. Se o pecado morre ao mar, se ainda se ama o mar saudar, então é ver no cinema que ainda há lodo no cais, onde o mercado impera faz sempre longe. Muito cuidado aqui na Voltas ao Cais. Mas pronto, mas agora os riscos são nossos, os lucros são nossos e a responsabilidade também é nossa. Pois bem, isso, o facto de hoje em dia um grupo como a GNR e passados mais de 3 décadas de banda vir a ter um lançamento próprio é necessariamente sinais dos tempos, de como tudo mudou nestes 30 anos de música. Exato, acho que houve muita coisa que mudou para melhor, outras para pior, e a indústria sofreu grandes transformações, esta crise da indústria discográfica, a gente não sabe, é o streaming, é o download, há uma série de coisas, isto já não fazia sentido. Daí nós temos uma banda como nós, que os anos que temos não faz sentido nenhum estar agarrado a uma editora. As editoras são importantes, sem dúvida, e as majors também, para lançar bandas novas, eu compreendo perfeitamente, num percurso, e nós também tivemos algumas ajudas no princípio, foi muito importante, a editora para nós, sempre temos uma relação boa com uma editora que tivemos há 30 anos, quase de contrato, com alguns desacordos, de vez em quando, mas sempre houve o espaço completo para a criatividade, nunca nos foi imposto nada, tirando essa história dos timings que nós falamos, nem sempre são os melhores para nós, mas acho que fazia todo o sentido, e acho que não devemos ser nós os primeiros a fazer isto, mas uma banda como nós não faz sentido nenhum, porque não se ganha muito dinheiro com os discos, como sabes, os discos vendem pouco. O importante é os espetáculos. O disco é um bocado um cartão de visita, mas também é importante que os fãs gostam do disco, e é importante mesmo para a nossa cabeça ter um disco físico, é sempre importante. Eu ouvi dizer que vai deixar de existir dentro de pouco tempo o disco físico, mas pronto, vamos habituando. Sim, mas esses pronúncios de morte muitas vezes enganam-se. Aliás, o vinil há muito tempo que estava dado como enterrado e já quase desfeito na cova, e hoje, como bem sabe, há um ressurgimento discos. Sim. Que, aliás, para serem discos, quase necessariamente já têm que sair novamente em vinil. É, nós também saímos com este em vinil. O último vinil que tínhamos tido tinha sido em 94, o Sob Escuta, era o último. E este também saiu, mas posso dizer que em termos de mercado ainda não é significativo o vinil. Sim, claro. Nem as editoras apostam muito nisso, é quase uma questão de honra, nós queremos ter, porque faz todo sentido. Então um disco como este faz mesmo sentido, este soa mesmo um disco antigo. Este é um disco que merece ter mesmo um lado A e um lado B, é um disco para subir do princípio ao fim, não é? Isto tem a ver com o vinil. Este fazia todo sentido ter em vinil. Este sim. Mas infelizmente posso ser que para já ainda não é significativo em termos de mercado nem em termos de vendas. As editoras fazem isto apenas como... Pá, é um capricho. Exato. Pois bem. Um capricho, mas é importante. Claro que sim. Pode ser que venha o ressurgimento do vinil. Sabes quem eu sou? Cá em casa é tudo feito à mão. E apanhado no fresco com arpão, confundido sempre com meu irmão, esse grandalhão que lhe sirva de lição. Mudando de assunto, cá em casa é tudo feito à mão. É então que eu saco do facão, aproximo-me do meu irmão, esse grandalhão, esfrego-lhe um limão. Temos aqui um disco novo que é sempre, como já costumo aqui usar e abusar se calhar do termo, é um motivo de celebração. E que há pouco disse, é importante não só como cartão de visita, mas para vocês próprios. E isso também é aquela ideia de que hoje em dia, quando se comemoram os anos de algumas bandas, eu até acabo por achar piada que algumas dizem que comemoram 20 e mais anos. É, 20 mas, já acabaram a ver. Exatamente, não vêm editar nada. Os GNR têm vindo sempre perene, lançando discos originais, agora também aquelas remisturas, e têm sempre, em qualquer altura, a possibilidade de recuperar coisas que fizeram há 5 anos, há 10. Aliás, a propósito deste disco, tem aqui uma nova versão do Desnorteado. Tem, Desnorteado. Portanto, como é que vê essa ideia das bandas que vão, enquanto comparando com aquilo que tem sido o GNR e essa perenidade do vosso trabalho? Olha, eu pessoalmente não gosto nada de usar isso das datas. Nós também já usámos, por às vezes são as organizações e os agentes, e dizem, pá, é bom, 25 anos, 30 anos. Pá, eu acho que isso é importante para quem já morreu, não é? Nós não nos interessa nada. Se nós temos coisas para fazer novas ainda, e se temos alguma criatividade, não gosto nada de usar abusar. Já não... Eu sei que há bandas que fazem mesmo anos. Nós fazemos, os chutes também fazem, mas há muitas que não fazem, que já acabaram e aparecem depois a comemorar 25 anos e 30 anos. Pá, o passado já lá vai. Eu acho que o importante é o presente e o futuro. E eu acho que nós estamos vivos e a maneira de mostrar é fazer isto dos originais. Mas nem sempre se é neste país premiado por isso. Porque nós, às vezes, o querer fazer coisas diferentes e fazer coisas discos originais e tentar fazer rupturas com o passado, as pessoas e os fãs às vezes não aceitam isso muito bem. Nós temos sofrido um bocadinho com isso, mas acho que... Mas é assim, não é? Tem que se passar por isso. E acho que, no fim, acho que vamos ser premiados por isso. Por ter essa ousadia, essa tentativa pá, não ficámos agarrados a pensar e fomos ao Alvalade e fomos não sei onde. Isso não interessa para nada, isso. Isso hoje em dia as pessoas já se esqueceram disso. Acho, bem, o esquecer isso aí não serei tão certo que assim seja. Seguramente quem está a ouvir lá em casa, e não serei só eu quando estou aqui a entrevistar, que estou a lembrar, estou a contar de concertos do GNR, do facto desse de Alvalade de ser transmitido na altura, creio que pela Rádio Comercial, senão já não posso precisar, ser transmitido em direto, quer dizer, quando ainda era difícil fazer um disco ao vivo, não é? Portanto, o que era complicado dizer que em Portugal se gravava um disco ao vivo. Recordando naturalmente os vossos concertos com a banda da GNR, que foram naturalmente marcantes, pena é que não haja, de facto, também se calhar esse registro para mais tarde recordar. Tem a percepção que também quem eventualmente possa vir a comprar este disco, e estamos a reportar-nos alguém com 15 anos, com 18 anos, compra este disco, depois há de querer eventualmente saber o que era o GNR, ouvindo essa sonoridade, uhum. E o ser o GNR de impressões digitais e por aí adiante. Sim, eu acho que isso era importante, eu acho que isso pode acontecer. Isso, a mim acontece-me com bandas que eu descubro às vezes, mesmo às vezes no Spotify, coisas que eu ouço. Pá, esta banda é engraçada. Já tem 10 anos, eu nunca ouvi falar e a gente vai redescobrir, vai querer ouvir as coisas antigas, eu espero que isso aconteça. E eu acho que sim, que está a acontecer. Nem seja por causa dos fãs que têm os filhos e têm os sobrinhos e netos, uhum. Porque nós já somos uma geração já que já tem netos, não é? Exato. O Jorge Romão, que é do GNR, tem um... O filho já é músico, já tem... Já andei na estrada, já tem 20 e tal anos, né? E pronto, isso... Pá, eu acho que isso que vai acontecer e que está a acontecer, espero bem que sim, que o objetivo é esse. O objetivo é esse. É fazer discos para gente nova também, não é? tenho ideia que o GNR, e por via de algumas tarefas que vem entendo também, que são pessoas atentas à música. O facto de existir hoje a Indifada pode levar-nos a crer que, eventualmente, o GNR poderão vir a dar a mão a bandas e vir a promovê-las também com o vosso selo? Pá, claro que sim, isso era um sonho, se isso for possível, mas isto está um bocadinho complicado, não é? Este disco para nós foi um investimento muito grande. Foi a gravação, foi a produção, foi o vídeo, a comunicação, tudo isto está-nos a custar dinheiro. E tem sido complicado, porque também está em uma crise, os concertos não são assim tantos quanto isso. Mas era, claro que sim, isso era fantástico. Isso era um sonho, poder apostar em músicos novos, era uma coisa que eu adorava fazer. E aí tanta gente com talento, pessoas novas com talento, e eu gosto imenso de descobrir e trabalhar com pessoas novas. Sempre gostei e vou fazendo isso, eu faço isso um bocadinho às vezes às escondidas. Não passa nada para fora, mas estou sempre a fazer experimentações e o GNR sempre apostaram muito em músicos novos. Nós temos sempre músicos convidados, estamos sempre a rodar músicos convidados e apostamos imenso em gente nova. Já tivemos miúdos a tocar connosco, pessoas muito novas, já tivemos pessoas com 20 e poucos anos a tocar connosco. Uhum. Nós já somos uma geração, já somos dos 50 e pá, isso era muito bom e eu espero que isso possa vir a acontecer. Para já assim de imediato, não será assim fácil, mas pá, eu penso que isto vai melhorar o mercado, não é? Está a dar uma volta e nós vamos investir e vai ser muito bom poder andar aí à procura de bandas e de cantores e de músicos instrumentais, porque não, aposta-se sempre nos cantores, nos papagaios. Eu também já estou um bocadinho farto do karaoke e desses programas de televisão. Tem que apostar em musicalidades diferentes também é importante. Tanta gente aí que está fechada em casa a tocar, cheia de talento, e que não consegue, porque não tem hipótese de viver. Não há hipótese nenhuma, é muito complicado. Nós estamos a sentir isso na pele, o que é que será as pessoas que estão no começo? Não tem. Precisamente. Pai, não tem hipótese nenhuma, não é? Eu aproveito para dizer que venho aqui a convidar, no caso na direção de arte e design, nas fotografias, mas pessoas também ligadas à música, no caso, por exemplo, o André Tentugal, portanto, naturalmente que para eles também será um gosto associar-se ao nome como o GNR, não é? É, e para nós também é, porque o André Tentugal é uma pessoa que nós gostamos imenso. Era amigo do Jorge, eu não o conhecia assim muito bem pessoalmente, mas conhecia a carreira dele, a parte do é um tipo que trabalha com vídeo e com cinema e com imagem, e é músico também. E eu acho que ele ficou super contente, mas nós também ficámos, atenção, é recíproco. Uhum. E foi muito bom o resultado, pá, eu adorei o vídeo. Adorei o vídeo, gostei imenso do vídeo e o trabalho e a capa também, ele também participa na capa como a designer, trabalha com ele, também está dentro. Eu acho que é muito importante trabalharmos com gente do meio, acho que foi muito bom. Até nisso fomos felizes, acho eu, ficou muito bem. Em lançar-te nesta melodia, abraçar-me um molde de água fria e mover sem companhia. Enganar-se na casa de banho, perguntar as horas a um estranho e o medo de ficar para ti. Habitualmente dança-se só morrer, viver com mais gente. Chuva moderada, dançar com a minha namorada, enquanto eu vou fugir para a estrada, ficar a ouvir a trovoada e mover-me sem companhia, sem medo de ficar para ti. No meio de perder um amigo, saber se ligo ou não ligo. Habitualmente dançamos só. Se fica-se só, frequentemente vivemos a sós. Contigo, sem ti, mas comigo, habitualmente. We'll be right back. Paulinho, sabe, quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso, passa por uma fase de desafios. Eu não o avisei, mas naturalmente que vai ter a paciência de nos aturar. São três. E começamos por um que é este. Imagino que vem tocar aqui Oliveira do Hospital. E que lhe dizem assim: Tolly, podem trazer convosco duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que o GNR iriam convidar? Isso é muito difícil. Pá, eu não posso responder isso. Só dois é muito difícil. Há tanta gente que a gente gosta. Olha, um é o André Tentúgal, se calhar. O E-Trust. Eu acho que era a maneira, exatamente. O André Tentúgal com o E-Trust era uma boa maneira de agradecer o trabalho que ele fez, a música é muito boa. E depois há aí tanta gente boa aí a trabalhar. Pá, que é, assim, é difícil, assim, de momento, falar por ti e deixar alguém de fora. Muito bem, já só dizer um. Exatamente, já temos aqui então o André Tentúgal com o E-Trust. Let's be the future to be. Também já foi naturalmente convidado aqui na Boa Nova, no Caso Fazem Caso Tocam. Agora o segundo é este. Vem alguém da cena internacional, vem tocar a Portugal, uhum. E chegando de casa, mas eu não preciso de ter no meu concerto a participação do GNR. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Vou-lhe dizer o meu artista preferido, já há pouco tempo, é o David Bowie. David Bowie, muito bem. Teríamos aqui um Spiders from Mars com GNR. Agora o outro tributo é este. Vai haver um disco, aliás, há pouco fez alusão a um, e se bem me recordo, estava a reportar-se ao 20 anos 20 bandas, não é? Dos Chutes e Pontapés. E agora vamos fazer isso mesmo. Vai haver um disco de tributo a uma banda. E chegam ao pé do GNR. Gostaríamos que vocês recriassem um tema para participar nesse tal disco de tributo. Hoje em dia, quem é que gostariam de homenagear e que tema gostariam de fazer uma versão à GNR? Nós já fizemos com os Chutes, correu muito bem. Assim, de repente, em termos de bandas, também não há muitas bandas. Mas pode escolher um cantor, se assim entender. Não, é uma banda que eu gosto, assim, uma banda também já enraizada e forte, chamadas bandas da Primeira Liga, os GIF, é uma banda importante também. Se calhar os GIFT é uma banda que eu gosto, foi mais para, tive a oportunidade para dizer isso. Mas se fosse para escolher, também não é fácil fazer uma coisa dos GIFT. Se calhar tinha que ser de outro cantor qualquer. Se calhar uma coisa de Variações. É capaz de. Toda a gente usou e abusou, e eu fui por todo Variações e trabalhei com ele. Se calhar era engraçado pegar uma coisa de Variações. Já muita gente pegou nisso. Não é muito original, fez os Humanos e não sei o quê, mas por que não? Muito bem. Variações ainda merece. Claro que sim. Uma grande atenção. Prazer de trocar canção de mãe a sorrir, gosto de ver e ouvir a ternura de cantar. a sua fase de desafios. Agora, a propósito, ainda neste disco, vem aqui a incorporar, curiosamente, como falei nele, no Desnorteado, o violino com a Yarina Kamelik, aliás, uma moça que já esteve aqui em Oliveira Hospital e que faz parte de uma banda, as Três Marias, que, da qual uma das, um dos elementos é também aqui de Oliveira Hospital. Ah, sim. É sim, portanto, reporto-me à acordeonista. Portanto, é a Fátima. A Fátima, que é precisamente aqui de, é daqui de Nogueira do Cravo. Portanto, aqui é uma freguesia. É fantástica, eu não sabia. E a Yanina vem a participar, e muito bem, no Desnorteado. Uhum. Foi o facto de quererem dar uma nova roupagem ao tema que veio a despertar em vós a necessidade de ter este violino? É, vou explicar. E a Nina já nos acompanha há 2 ou 3 anos. Está faz parte do alinhamento do espetáculo Afetivamente. Seria o espetáculo, não sabia que ela participava. É, não, é, eu foi feito, eu quando eu a conheci, ouvi tocar, eu pensei sempre numa coisa com violino, ter um espetáculo acústico, nunca ir naquela coisa que umas bandas fazem. Pá, vamos fazer um espetáculo acústico, desligamos as guitarras elétricas, sentamos todas umas cadeiras, pegam umas guitarras e fazem exatamente a mesma coisa. E o Genier, pá, nós queremos sempre ser um bocadinho diferentes, não fizemos isso. Pá, muito bem, é preciso fazer um espetáculo diferente para auditórios, uma coisa mais... mais acústico, não totalmente acústico, pá, mas vamos fazer arranjos propositados. Eu pensei no violino, que é um instrumento que eu sempre gostei, e achei que teria graça fazer arranjos para violino, e então ter uma solista convidada. A ideia foi essa, quase como um espetáculo de música clássica, tenho um solista convidado. E a Nina entrou, e na altura tinha ouvido, porque a banda Três Marias fazia uma versão do Vídeo Maria, então, que nos pediram autorização. E eu, quando ouvi aquilo, o que eu gostei mais de lá foi o violino. E fui querer saber quem é que tocava o violino. E depois fiquei a saber quem era. E depois fizemos o convite. Pá, eu trabalhei nos arranjos para esse espetáculo e arrancou-se o espetáculo com ela e ela também fez arranjos. E a Nina aparece assim. O Desnorteado. O Desnorteado porquê? Nós lançámos um vinho com um enólogo muito conhecido, que é o Luís Duarte, ligado aí a... uma série de vinhos, marcas conhecidas, que eu não posso agora, que não convém se calhar estar a dizer as marcas. Sim, mas terá vontade de fazer, não é? É, mas fez esse desafio e lançámos um vinho que se chama Desnorteado. Eu, na altura, achei que teria graça pegar uma música antiga, e como o Rui escolheu o nome Desnorteado, o nome era engraçado, Desnorteado, porque o vinho é do Alentejo. E então pegou-se nessa música, e eu achei que a música não estava assim muito bem resolvida, pá, e não tinha muito a ver com o vinho. Uhum. E então foi mais fazer uma banda sonora de valor. Eu posso dizer que, da primeira versão, há lá algo para o meio que poderá ter a ver com o vinho. Exatamente. Mas é assim uma coisa mais gin, mais bebidas brancas, não é? Exatamente. Assim uma coisa mais hardcore aquilo, assim uma coisa mais forte. E então eu achei que teria piada fazer uma banda sonora que tivesse... Vamos deixar este apontamento para que os nossos ouvintes vão à procura da versão original e procurar a que é que nos estamos a referir, portanto, nada como ouvirem. Então fez com uma banda sonora do vinho e surgiu, como a Yanina estava a tocar connosco, aliás, essa parte foi gravada até em minha casa, e se levámos para o estúdio, levei São Mário Barreiro já com o violino gravado e uma série de coisas já gravadas, o violino já estava gravado. Ela nem entrou em estúdio, já tinha gravado aquilo, e já tinha aquilo gravado, depois aquilo foi acabado, com a voz e com o baixo, fez o resto. Pronto, é engraçado, e eu achei que a música também não estava muito bem resolvida na altura. Era assim uma música um bocado, assim um bocado maluquice, aquilo era uma coisa assim mesmo de garagem mesmo, assim, andava ali à volta com sons, ali uma coisa assim um bocado psicadélica e tal. E acho que eu consegui, ficou engraçado, pôr-se naquilo. Começa este estranho jogo e lança um dado em que um faz de ladrão, outro de advogado. Um empunha a cruz e o outro machado. É natural que eu me sinta desnorteado no meio de tanta fruta podre, contagiado. Página 40, só me sai placenta. É natural que eu me sente desnorteado no meio de tanta fruta podre, contagiado. foi pré-anunciado com o lançamento do Cadeira Elétrica. Portanto, o Cadeira Elétrica, quando apareceu, logo aí se percebeu que estaria para vir um novo disco do GNR. E aí perceberam também que a comunicação social e provavelmente o público em geral ficaram muito ávidos do que este disco viria a ser. Isso é sintomático de que o GNR conseguem desde logo congregar à sua volta um conjunto de atenções muito grande. Ah, pois, isso é bom, não é? Exatamente. Isso é uma das razões que nós andamos aqui. Enquanto houver essa curiosidade e essa vontade, pá, nós continuamos, não é? Enquanto houver isso, é que é o mais importante de tudo. Graças a Deus ainda conseguimos ter isso, não é? Ter essa curiosidade, esse interesse de ver o que é que vem. Pá, isso é muito importante. Quando não há, quando isso não existe, pá, então se calhar já não resta muito, penso eu. E para satisfazer essa curiosidade, marcam de repente no meio da rua um concerto para surpreender as pessoas que iam a passar. De onde é que vem a ideia e depois que tipo de reações tiveram? Pá, essa ideia por acaso foi-nos lançada por uma pessoa que trabalha connosco no nosso agenciamento, o Paulo Carvalho, da nova agência. Nos propôs fazer um concerto, chamado, que eles chamam pop-up, concerto de rua, sem saber quem é, quem não é. Eu acho que tinha tudo a ver, pá. Como eu lhe disse, isto é um disco que é um bocadinho o renascer, vir outra vez. Isto era como se fosse uma banda de nova outra vez, pá. Uhum. Esqueçam o passado, vamos começar outra vez. Que foi um palco pequenino ali no meio da rua, pá, com pouca amplificação, as pessoas todas à volta. Aquilo, pá, correu muito bem por causa disso. Foi assim uma coisa muito... E acho que as pessoas gostaram disso. Perceberam que nós estamos aqui para arregaçar as mangas e para trabalhar e que não vivemos do passado e que queremos mostrar às pessoas que nós sabemos tocar e estamos a tocar cada vez melhor e estamos com músicos novos também que nos acompanham ao vivo. Também queria aproveitar para dizer isso, não falámos nisso, se é que me permite dizer. Sim, isso. Sim, com certeza. Que nós estamos com dois músicos novos, pá, fantásticos, que é o Samuel Palitos, o baterista, que estava com a Naifa há pouco tempo, uhum. Pá, um baterista fantástico. O Paulo Borges, teclista, pá, também um senhor do piano e dos teclados e não só, e quando torna-se o nosso canadiano residente, já está acho que há 6 ou 7 anos connosco. Machine. letra escrita do Rovinho está muito acutilante neste álbum. Uhum. Mas eu queria perguntar, o que é que ficou na gaveta? Pá, ficaram muitas coisas. Ficaram muitas coisas. Como é que se fez o processo de depuramento para chegarmos a estes que estão aqui vertidos no álbum? A pré-seleção é assim, e eu faço as músicas, não é? E tenho as bases quase todas feitas, tenho uma ideia genérica da canção. Não tenho só uma melodia, uma subia, um piano, não. Tenho baterias, tenho baixo, tenho guitarras, tenho teclados. Eu gravo tudo em casa. Eu estou a fazer isso. Depois faço uma pré-seleção com o Rui, primeiro, por causa das letras, para ver o que é que ele tem, dou-lhe algumas ideias, tenho alguns nomes de código para músicas que às vezes pode ajudar ou não, nem sempre ajuda. Às vezes, olha, eu esta chamo-lhe isto. Ele às vezes consegue agarrar na ideia ou às vezes não. Essa é a primeira pré-seleção, é feita uma pré-seleção, que são escolhidas sempre músicas a mais, porque algumas depois podem não correr bem. Pá, depois, a seguir, essa pré-seleção, uma pré-seleção feita com o Jorge, que eu chamo o Jorge a carta, que ele também ouve, diz, olha, eu vi isto, o Rui viu isto, vê lá se gostas disto, parece-te bem. Isto é uma democracia plena, há quem diga que sou eu o comando, mas não é verdade. Dizem que sou eu o comando porque sou eu que faço as músicas, e sou um bocadinho diretor musical nisso. Mas isso não quer dizer que mande. E no fim de contas tenho que lhes mostrar tudo. Se eles não gostarem, estou feito. Não manda, a lidera. Portanto, consegue gerir uma democracia. Exatamente, é mais isso. Se eles não gostarem, eu tenho que ir buscar mais. Então eles ouvem, eu já concordo, e depois eles dizem, pá, mas o Rui não gostou desta. Pá, o gajo não gostou muito. Ei, pá, mas isto é uma pena, pá. Isto é bom. E o Jorge tem essa visão, engraçado. O Jorge é um músico assim diferente, mas tem essa visão. Pá, não é um virtuoso, mas dizia, pá, mas isto tem que se pegar nisto. E às vezes o gajo tem razão, vai lá e não sei o quê. Pronto, é essa a prestação. Depois, estúdio, produtor. Produtor Mário Barreiros. Pré-produção. Começamos a trabalhar, começamos a ver o tom das músicas, se é o tom para a voz do Rui, se não é, estamos tramados, mexer os acordes todos. Pá, e depois começa-se a ver, o produtor, neste caso o Mar, também dá a sua opinião, opá, esta é porreira, esta não é, esta não sei o quê, vamos começar por estas. Pá, e depois o que acontece é que quando escolhemos e que está a seleção toda feita, pá, algumas coisas encalham. Ou umas vão muito bem, vão rapidamente, pá, e umas que é suposto serem boas, pá, mas às vezes são tão boas que a gente não consegue dar a volta, que às vezes é complicado. E ficaram aí umas 3, 4 ou 5, já não sei, de fora, ficou muita coisa de fora. Mas acho que fazia sentido este alinhamento que nós tínhamos, era o ideal. Acho que, pronto, talvez uma podia ter entrado mais, mas mais não, pá, não vale a pena. Acho que podia descaracterizar também mais o disco. Muito bem, estamos aqui com as 10 QB, como na culinária. Exatamente. Chave na vazia, há um sangue, farejamos bolos e assim os mosquitos vivem mais uns dias, mais um dia, e lá vem ela, vai entrar. Alguém acredita que é só um convidado para um café? Tanto se me dá, lá mesmo que eu vá, vá. Vamos lá, vamos a pé. Boa Nova, um mundo de ilusões. Já fartos de enxotar as moscas de pastelaria, alguém vai te convidar para ir ver uma coleção de enguias frias, e lá vem ele, vai faturar. Gente, Rolly, agradecer naturalmente a disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova. Iremos falar seguramente mais vezes. Basta que tenha disponibilidade para isso e iremos bater-lhe à porta de vez em quando, bater ao ferrolho do GNR, saber o que é que andam a fazer. Um abraço para tudo e, naturalmente, até uma próxima. Um abraço para vocês também. Obrigado. Vais de lá.